penso assim, ninguém por perto, mais uma voz dentro de mim me diz que eu não estou só. Nesse tempo o meu pensamento vai ficar ligado com a vontade do Pai e te entender mais, me faz querer mais a cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve desde a fonte ao mar. Há um rumo pra seguir. Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move. Se te alegra minha entrega, recebe minha vida hoje. Em qualquer parte que eu estiver, a cada passo que eu der, vão ficar tuas marcas e não as minhas, tua luz onde não havia. Teu nome, teu sangue, tua dor, tuas palavras, tua paz, teu amor. Meu Deus, meu Salvador, Jesus, meu pão de cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve desde a fonte ao mar. Há um rumo pra seguir. Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus me move. Se te alegra minha entrega, recebe minha vida hoje. Vai! Fica aqui bem perto de mim, vencer uma parte de mim. Completar com aquilo que eu sinto mais falta. Me leva pra cor mais alta. Incendiar essa casa coberta de gelo. A fumaça vai pelo. Não dá pra fingir que tá tudo bem aqui. Não dá pra tomar no meu lugar. Nada faz, não pode parar. O poder não descansar. Só o vento, a distância do dia da mudança. E as teias de aranha, a noite da manhã. Eu fiz na infância, eu desisti do plano errado que eu fiz. Ouvi o alarme, avisou que a hora chegou. Estou de pé, me rebo agora. Quem sou? Eu sabia que era você. Quando vi minha porta bater, como alguém que acaba de nascer. Vem pra ficar contigo, deitar, levantar. Estar ao teu lado, enxugo meu rosto molhado de tanta saudade. Lembranças com dia, criança, não porta entrar quebrada. Então você vem, e já tá tudo bem. Reconectou-me ao quadro de força e a falta de cor no meu quadro. Restaurou também. Tudo bem, eu aprendi, descansei. Hoje sei que vai bem, pois a tua presença é tudo que tenho.